Bom dia a todos que ouvem a gente. Mais uma vez pedindo desculpa pela mídia sair tão tarde, mas nós estamos em mudança e isso atrapalha um bocado. E a gente continua, mesmo assim, com o hábito da parar, fazer a leitura bíblica. E hoje em especial que a gente está celebrando o aniversário da Débora, o casamento do Eduardo da Débora. A gente queria dar aos dois feliz aniversário. Que Deus os conserve muitos anos e muito bem, e que a gente possa seguir junto, vendo aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Bom, para comentar hoje os textos, eu vou parte a parte. Eles, dois têm uma correlação óbvia, o outro não tanto. Salmo dessa semana, Salmo 133, é um salmo que fala simplesmente como é bom estar junto, como é precioso estar junto. E nada poderia ser mais adequado, né? Para o dia seguinte a gente chegar, né? Nós ficamos aqui basicamente 2 semanas espalhados, né? E ainda estamos espalhados, não estamos morando junto, tá complicado, cada um num canto, chega em cada horário. E a gente vai sentindo uma falta aí, perdendo o ritmo, né? Porque a gente descobriu ao longo do tempo o como realmente é bom poder estar junto. Como é bom acordar e ao invés de um quarto vazio, a gente está em separado. É bom que a Helena está com os pais, que é muito bom. A Camila está com os pais, que é muito, está com o pai dela, que é muito bom. Né? O Du e a Dea estão juntos. Mas é muito legal quando a gente pode acordar e tá todo mundo junto, né? Inclusive se tivesse todo mundo mesmo, né? Muito legal. A gente acorda, dá bom dia, sorri, tem tempo, né? Acorda cedinho, 6 horas, faz o nosso café, senta. E a gente, no outro dia, eu me lembro, estava a Camila, o Vinícius e a Helena lá em Palmeira, né? E aí liga a Camila, o que que é? Não, estamos com saudade. A gente está com saudade, a gente fica, né? A gente trabalha junto e a gente tem uma graça que a gente experimentou nesse período agora da mudança, que foi um período muito grande, muito tenso, com muita coisa para fazer. E é absolutamente impressionante quando a gente vê que a gente passou por todo esse processo de mudança sem que acontece assim uma tensão, uma briga, uma rusga, um detalhe que fosse tenso, muito legal. Isso com toda a tensão que é arruma coisa, tira coisa, carrega coisa e machuca e faz errado e conserta de novo e faz outra vez e tá, tá. De onde vem essa graça? Porque nós somos pessoas tão legais, especiais e bacanas? De jeito nenhum. Porque no fim das contas, o que tem nos mantido junto é um único sentimento, que é a gratidão pela graça de Deus derramada na nossa vida. Todos só temos nos mantido bem porque nós sabemos que não estamos com essa bola toda. Nós sabemos quem somos, nós sabemos de onde fomos tirados, sabemos aonde íamos, como é que a nossa vida ia ficar. E sabemos perfeitamente bem da onde Deus nos livrou, tirou e trouxe de volta. E o que Ele nos deu é tão precioso, tão bom, que nada atrapalha. O grave problema é a nossa memória. Porque na medida que a gente começa a ter um tempo mais confortável, a gente pode simplesmente esquecer. E por isso que é importante, né, trazer à memória aquilo que pode me fortalecer, como diz Lamentações de Jeremias no versículo capítulo 3, 15. Eu preciso trazer à memória aquilo que pode me fortalecer. O que eu trago à memória? Esses tempos. E como que a gente mantém essa união estável entre as pessoas? Quando a gente está junto e sabe que é graça. Quando a gente está junto e sabe que não merece. Quando a gente está junto e sabe que Deus nos dá muito mais do que podia ter dado. Quando a gente está junto e sabe que se não fosse a graça do Senhor, nós estávamos perdidos. Essa é a parte mais importante, eu vou voltar a ela nos próximos dias, na medida que a gente leia esse salmo de novo. Agora vamos para os outros dois textos, né? A gente continua na história de José, e esse é o momento tcharam de José. Porque vocês lembram que o copeiro, né, do rei teve o sonho interpretado, voltou, e José tinha falado: olha, não esqueça de mim quando você estiver lá, cara. Adivinha se o dito cujo não esqueceu. Como eu falei, a memória, a gente só pensa no que está bom agora, depois a gente, ih, esqueci. E nessa do amanhã eu ligo, amanhã eu vou, depois eu faço. Puxa, é mesmo. De noite, de repente, lá o copeiro deve ter tido vez ou outra. E aquele rapaz lá, amanhã eu falo com o farol. Aí a começa de trabalho, corre e tal. Pum, passou 2 anos. 2 anos. E José, barbudo, na cadeia, tocando a obra dele. A cadeia ia bem, tava limpinha, arrumada, bacana, funcionando. Mas tava na cadeia, né? Daí acontece a intervenção de Deus. O faraó tem um sonho. E o faraó tem um sonho que o perturba o suficiente, como eu sempre falo, sempre que o inconsciente está percebendo alguma coisa que a gente não está percebendo, ele nos dá um sonho daqueles que a gente não esquece. E ele fala esse sonho para um, fala esse sonho para o outro, ninguém interpreta. Aí o copeiro está. Ih, rapaz! Senhor, me desculpa, mas eu lembrei de um negócio que eu tinha que ter falado com o senhor, já tinha 2 anos que eu tinha que ter falado. Tem um rapaz aí que está preso. E olha, ele me falou o sonho que eu tive e tal, estou aqui eu trabalhando com o senhor. Né? Ele foi realmente uma pessoa espetacular. Eu acho que o senhor devia chamar esse rapaz. Bom, o faraó, né? De uma raça diferente, um negro, alto, forte, bonito, rico. E aquele judeu barbudo, encarcerado, chama lá. Bom, o pessoal vai dar um banho de loja no José, né? Passa creminho, desodorante, faz a barba, corta o cabelo, arruma o cara todo, vai lá falar com o faraó. E acontece a história que a gente acabou de ler. Depois eu vou voltar a ela, mas eu vou fazer um parênteses para entender um número que se repete muitas vezes na Bíblia. Hoje a gente usou ele 2 vezes, que é o número 7. O idioma hebraico, ele é um idioma muito pobre, então ele usa muito número para significar coisas abertas. E 7 é o número de tudo aquilo que é completo, perfeito no reino físico, né? Tudo que é fruto dessa união entre a perfeição do reino físico e a união feita por aquilo que Deus faz. Vou explicar para vocês. Vocês notaram que são 7 dias na semana? Já notaram que são 7 notas musicais? Já notaram que o cubo tem 6 lados e tem um sétimo que a gente chama que é o meio do cubo, que é o que mantém os 6 lados unidos, formados todos esses lados por 4? Já notaram que o 7 se repete N vezes, né, na Bíblia, como 49, né, que é o 7 vezes o 7, né, aquilo que é absolutamente completo do ponto de vista humano, físico, no reino físico, acontece. São as dimensões que a gente encara aquilo que está na nossa dimensão física e unida em um todo. Esse é o significado. Tem nenhum fator mágico nesse número, não. Só que quando se fala, ó, vai ter uma coisa perfeita, vai ter uma coisa perfeita na Bíblia, usa-se o número 7 para dizer, ó, isso é completo, isso é perfeito, isso está feito da maneira completa e inteira. Tá? São as 7 notas musicais, são os 7 dias da semana, né? São coisas que fazem parte, são as 7 cores do arco-íris, né? São essas coisas todas que têm a ver com o nosso reino físico perceptível, que estão envolvidos, e aí, por observação desses números, né? E é uma língua muito primitiva, nós estamos falando do hebraico, é uma das línguas originais. Ou seja, não tem a sofisticação de um idioma como o grego. O grego é extremamente sofisticado. Raramente você vai usar alguma coisa para figurar no grego como um número, porque a língua é perfeita, ela tem palavra para tudo. O hebraico é muito pobre. E aí você usa do mesmo jeito que a gente usa fulano. Como é que é a vitória? A vitória é 10, né? A gente não fala isso. Aí o Vinícius. Vinícius é 100%, né? E aí, ah, foi lá meia dúzia de vezes. A gente não foi lá 6 vezes, né? A gente está dizendo o quê? Foi algumas vezes, né? A gente usa números na nossa linguagem também. É normal. Dessa mesma forma, a linguagem é usada aí quando dá-se essa simbologia do, olha, completo, né? Perfeito. E isso serve tanto para aquilo que a gente considera bom, quanto para aquilo que considera ruim, quando é completo, é inteiro, uma coisa inteira, 7. E se você olhar o candelabro judaico, eles são 7 velas, né? O Shabat, né? Shebá é sete em hebraico, Shabbat é o sétimo dia, que está no meio, na verdade, ele não é o fim da semana, como a gente costuma pensar, né? Ele é o fim da semana. Ele está no meio. São dias antes do Shabbat e dias depois do Shabbat. No candelabro, a vela sete é a do meio, a que está unindo as outras três que estão do lado, né? O centro de um cubo é considerado o seu sétimo lado, né? Aquele que une as pontas de um cubo, né? Que são seis lados que o cubo tem, unidos pelo centro. Então, essa é a simbologia do sete. Inteireza é a palavra, né? Aquilo que está inteiro, está completo, não tem, não está faltando nada. Pois bem, voltando ao texto, né? E o texto do Apocalipse, de novo, fala de uma perfeita praga, né? De sete anjos, tudo está completo. Ó, essa é a dose. Esse é o texto do Apocalipse que a gente viu. E essa interação entre o quatro, que é tudo aquilo que tem a ver com o nosso mundo material, né? Quatro pontos cardeais, quatro ventos, né? Quatro direções que a gente toma, né? Misturado com três, que é tudo que é divino, perfeito. Então, quatro, três, sete. Então, essa brincadeira que se faz com os números em hebraico. Vamos focar na história de José, para a gente se inspirar. José, porque se eu ficar aqui falando de número cabalístico, cara, você vai começar a achar que eu estou falando de mágica. Eu quero falar de uma outra coisa. José saiu de casa, ficou escravo, ficou um tempo na casa de Potifar, depois foi preso, aí ficou um tempo preso, aí ele interpreta o copeiro, fica 2 anos esperando, aí agora chega para o faraó. E aí vamos falar, ele poderia chegar lá com o rabinho entre as pernas, deprimido, ou então falar, não vou interpretar coisa nenhuma, ou então ele chega lá com uma interpretação, pede para sair e vai embora. Mas vocês notaram o que é que ele fizeram? O que é que ele fez? Ele interpretou o sonho. Falou, ó, o que o senhor sonhou, uma percepção que o senhor teve, que vai ter 7 anos de abundância vindo à frente, e Deus já determinou isso, de forma que ele já deu 2 vezes esse mesmo sonho. Vai ser muita abundância. Vocês vão enriquecer muito. E depois vão vir 7 anos de uma situação climática anormal, em que vai haver seca, fome, miséria. Então ele fala, ó, essa é a interpretação do sonho. Vou dizer, se o senhor me permite, vou dar uma dica assim. O senhor pega, escolhe uma pessoa que seja boa administradora, que seja capaz, que seja inteligente, que consiga, assim, interpretar as coisas, entendeu? Com antecipação. Se o senhor escolhe uma pessoa, e o senhor faz o seguinte, o senhor pega, todo ano, a colheita dessa abundância, o senhor recolhe 20%, prepara silos e guarda isso durante 7 anos. Esses 20% do tempo de muita abundância vão ser o suficiente para passar os 7 anos até que volte à normalidade. E o senhor com isso vai continuar. E faz essa pessoa, coloca ela como governador geral, primeiro-ministro, cara que vai mandar mesmo. Então, era isso. Ó, eu estou saindo, qualquer coisa está meu currículo aqui, estou indo embora. Lógico, né? Ele falou e já deu o plano. Gente, quando Deus te mostra alguma coisa, quando eu estou numa situação dessa agora. Eu acho que, sinceramente, já não deu nada aquele negócio da prefeitura procurar a gente para conversar sobre agricultura urbana na cidade de Curitiba. Eu sentei com o cara, olhei o plano dele e falei: ó, é isso, dá para fazer assim, assim, assim, assim, assim. Se a gente quiser, estamos disponíveis. Se não, vamos seguir em frente. Não tem por que você, ao achar que Deus está te dirigindo alguma coisa, mostrar alguma coisa, você também não esteja esperto, inteligente e sabendo colocar-se com astúcia nas situações. Não fica confiando só no poder sobrenatural que Deus te dá para resolver, ou empreender, ou administrar, ou construir, ou cozinhar. Tá bom, que Deus te deu um dom, que bom. Usa isso com sabedoria, com esperteza, com meticulosidade, com astúcia e com honestidade. José fez alguma coisa desonesta? Não. Só que ele falou: ó, o problema que o senhor vai ter é esse, a solução é essa, e procura alguém que possa aplicar essa solução. A solução eu sei fazer, é essa aqui. Se o cara vai aproveitar você ou não, é outra situação. Agora, não tem por que essa coisa pequena na cabeça da gente que não é para mim. José está saindo da cadeia. E, obviamente, ele já chega com o plano pronto. Você vai ver isso acontecer na Bíblia N outras vezes. Você vai ver isso acontecer com Daniel, você vai ver isso acontecer com Neemias. Neemias, quando vai falar com Artaxerxes, já chega com um plano completo, inclusive com quantidade de madeira que ele precisa, quantos homens, carta de permissão. Ele levou 6 meses pensando, planejando. Uma vez que Deus mostrou uma direção, isso demanda que a gente seja astuto. O que quer dizer? Planejar, sentar, fazer conta, estabelecer, montar meta, dar uma direção e executar. Então, o fato de Deus estar com você não te livra de você ter que administrar bem a sua vida, de você ter que fazer as coisas com correção, de você usar a esperteza, a astúcia, né, a capacidade administrativa que Deus te deu para fazer. Essa é a percepção, o exemplo que a gente tem em José. Poxa, quem deu a interpretação para ele? Deus. Quem deu essa capacidade já histórica para ele, né, de interpretações? Deus. Agora, ficou nisso? De jeito nenhum, né? Ele recebeu isso de Deus e, com isso na mão, usou de administração eficaz, usou de inteligência, usou de metodologia, usou de processo, usou de astúcia para conseguir executar o que tinha que executar. Ou seja, são as duas coisas que se unem de novo, simbolizado pelo número 7 que a gente falou. A astúcia, a esperteza, a capacidade administrativa poderia estar simbolizado pelo número 4, aquilo que é perfeito no mundo, né? Os quatro pontos cardeais, os quatro ventos, os quatro lados de um quadrado, né? O 3 poderia estar simbolizado por aquilo que Deus te dá, né? Aquilo que é divino, aquilo que é perfeito no céu. Quando você une essas duas coisas, você tem o 7, que é a perfeição absoluta. Mesmo num círculo, já notaram isso? Pega 7 laranjas, pra você ter uma ideia, só para fazer um exercício. Pega 7 laranjas e as organize, assim, em cima de uma mesa. Sabe o que que você vai ter? Um círculo de laranjas com uma laranja no meio. Pode fazer para você brincar. Se você vai fazer um teste em casa, pega 7 bolinhas, organize 7 bolinhas. Vai ficar um círculo de 6 laranjas com uma laranja no meio, né? Então, a gente precisa saber organizar as coisas, juntar as 4 laranjas perfeitas da nossa sabedoria humana, capacidade administrativa e tudo mais, com a sabedoria divina, e fazer coisas muito legais. Depois a gente passa um monte de brincadeira para fazer com 7, se vocês quiserem, tá bom? Beijão, bom dia, alegria para todos. Tchau.